Pois é, queridos amigos, começando mais um Além do Hype, e hoje para falar um pouquinho sobre máscaras sociais, mais ou menos ali uma continuação do episódio anterior que foi sobre engenharia social. Se você não ouviu, ouça aí pelo nosso Spotify, ou você pode entrar lá no site também, www.sempingonui.wordpress.com. Por lá você pode baixar o episódio, você pode assinar o feed e colocar no seu agregador de podcasts preferido, beleza? Estamos também no Google Podcasts, você digita lá no Google Podcasts, que é um aplicativo nativo do Android, tá? Para podcasts, você digita lá Sem Pingo no I e você acha todos os episódios do Além do Hype para você ouvir, tá bom? Eu sei que tem gente aí que não gosta muito do Spotify, então tem essas opções aí agora. Beleza? E para entrar em contato comigo, não se esqueça, você pode usar o meu Instagram, que é @gaba_ao. Gaba_ao, me acha lá e me mande sugestões, me mande críticas, me mande feedback sobre o que vocês estão achando dos episódios. Beleza? Dados esses recadinhos, vamos então para o episódio. Tentar começar esse cast explicando mais ou menos aí o que seriam máscaras sociais. De uma maneira geral, máscaras sociais é, como o nome diz, os papéis, né? Ou os personagens que a gente ocupa, dependendo aí de cada contexto social. Tem que tomar cuidado nesse ponto, porque máscara, a palavra máscara nesse contexto, nesse sentido, ela não é no sentido do senso comum que a gente costuma usar. Por exemplo, aquela pessoa é mascarada, né? Máscara aqui não tem esse juízo de valor negativo. Ela é máscara no sentido mais teatral mesmo, né? Portanto, no sentido literal que máscara ocupa. Ou seja, máscara social então seriam os personagens que a gente atua dentro de certos contextos, né? Então seria a atuação dentro de contextos específicos. Por exemplo, vou tentar exemplificar para ficar menos vago. O Gabriel dentro de casa não é o mesmo Gabriel, por exemplo, da escola. E o Gabriel da escola não é o mesmo Gabriel aluno, certo? Não é o mesmo Gabriel amigo, não é o mesmo Gabriel que fica no bar, não é o mesmo Gabriel que de repente joga algum esporte, não é o mesmo Gabriel que age com a família, entendeu? Para cada contexto social a gente atua de uma maneira diferente, certo? E por uma convenção social, né? Porque a gente precisa se adaptar naquele meio que a gente está vivendo. E para cada meio existe, então, uma atuação diferente. Isso, né? A gente tem que tomar cuidado também para não confundir máscara social com algum tipo de despersonalização ou transtorno de personalidade. Porque a máscara social, você não muda a tua personalidade. Você só muda como você atua com a tua personalidade dentro de um contexto bastante específico, né? Por exemplo, essas despersonalizações, esses transtornos de personalidade, normalmente a pessoa ela não tem consciência do que está acontecendo, ela às vezes nem tem contato com as outras personalidades dela, normalmente não tem. Quem assistiu aí aquele filme Fragmentado viu mais ou menos como é que funciona. Claro, guardadas devidas proporções, né? Acho muito difícil aí algum caso registrado como aquele do filme. Mas o filme ele mostra de uma forma bastante coerente e coesa como seria ali uma despersonalização ou esses transtornos de personalidade. O nome não é realmente esse, tá, pessoal? Tô tentando aqui trazer de uma maneira bastante geral para vocês poderem entender. Depois, no episódio mais para frente, eu posso focar nisso com um estudo um pouco maior. Então é diferente, né? Máscaras sociais, então, ela é consciente nesse sentido. Ela é uma habilidade, né, social que a gente desenvolve no decorrer da vida para poder se adaptar, né, em certos meios sociais que exigem da gente certo tipo de atuação. E pensando nisso, é interessante também pontuar aqui como que o manejo dessas máscaras, elas são importantes, porque se você não consegue manejar isso direito, né, se você tem dificuldades em manejar a tua atuação em alguns ambientes sociais específicos, então você mostra que você tem uma inteligência emocional não desenvolvida ou pouco desenvolvida. E isso não é legal, porque isso você acaba se confundindo, isso acaba te trazendo alguns problemas, né? É muito comum muita gente nova que chega num lugar se sentir um pouco deslocada, se sentir um pouco perdida, né? Se sentir que tá, enfim, fora de contexto. Isso claramente pode ser um sintoma de manejo de máscara social feito de uma maneira meio ruim, né? Isso não tem nada a ver com timidez, isso não tem nada a ver, que foi o papo de engenharia social, né, do episódio anterior. Isso tem a ver com você saber se colocar dentro de certas situações. E é normal, em ambiente novo, a gente demorar um pouquinho para perceber como que aquele ambiente funciona, né? E para a gente manejar essas nossas máscaras sociais, ou criar novas máscaras sociais, criar novos tipos de atuação, é extremamente necessário a gente entender como aquele ambiente que a gente está inserido funciona, né? Sem isso, claro, fica bastante difícil a gente obter esse tipo de resultado que seria positivo. Claro que alguns ambientes, eles são padronizados, né? Por exemplo, escola, faculdade, bar, balada. Então, assim, são, independente da balada que você tiver, independente da faculdade que você tiver, do curso que você tiver, normalmente a máscara de estudante, ela entra, ou, sabe? Mas tem certos ambientes que não são tão assim, e aí a gente precisa se acostumar a eles, ver como eles funcionam primeiro, para poder modelar, então, essa ação dentro desses contextos. Quando a gente não consegue, quando a gente está nessa fase de aprimoramento da máscara social dentro do contexto em que a gente está vivendo, normalmente a gente tem a sensação de estar meio perdido, né, de não saber quem é, a sensação de não pertencimento, né, e isso pode agravar, por exemplo, ou pode servir de gatilho para situações como depressão ou como outros tipos aí de desordem, o que é muito, muito perigoso, porque a gente não, tende a não entender, né, esse ponto, né, de atuação, né, nosso. Às vezes é um problema nosso de atuação e não necessariamente um problema do ambiente com a gente. Né? Não é porque as pessoas... Ou também pode ser, claro, as pessoas não são obrigadas a gostar da gente em nenhum ambiente, em nenhum contexto, certo? Mas às vezes esses problemas podem ser meramente uma questão de ajuste, né, no manejo dessa habilidade, né, que é as máscaras sociais ou a inteligência emocional. E aí, de novo, eu acho importante lembrar, e eu acho que é o mais importante desse papo todo, é que isso não é errado. E isso também não quer dizer que você é um psicopata ou tem algum tipo de problema psicológico. Pelo contrário, é um mecanismo normal de socialização, né? E a gente acaba fazendo, né, meio despretensiosamente e até de uma maneira, entre aspas, inconsciente, porque acabou se tornando um mecanismo nosso natural de sobrevivência social, né, o uso dessas máscaras e tudo mais. Então não quer dizer que a pessoa seja, entre aspas, mascarada. Eu acho importante focar nesse ponto sempre, porque é comum as pessoas entenderem esse tipo de atuação quando vai estudar ou quando vai ler alguma coisa parecida com essa coisa do mal-caratismo, né? Não tem nada a ver. É só uma questão de adaptação social dentro do meio que você tá. E que é super importante, né? Dificilmente você vai conseguir se envolver dentro de ambientes específicos sem você mudar a tua atuação. É impossível, por exemplo, você agir com a sua família da mesma maneira que você age com seus professores da faculdade ou com seus amigos da escola, enfim, ou com o pessoal da igreja que você frequenta. Então, assim, por quê? Porque são contextos sociais diferentes que exigem uma atuação diferente, né? E eu acho que saber manejar isso é fundamental para você poder não ficar de fora, né, das coisas que você tende ou tenta participar. Né, para você sempre ter uma sensação de pertencimento, é necessário você entender que para cada contexto social diferente, exige-se um comportamento diferente e, portanto, uma atuação, né, diferente. Seria muito estranho, por exemplo, você, dentro de qualquer outro lugar que não fosse sua casa, né, lidar com as pessoas como você lida com as pessoas da sua casa, né? Até porque você não tem o mesmo nível de intimidade, as relações propostas são diferentes, então tem que sim caber esse manejo, né? Porque senão vai acontecer o que a gente vê por aí, pessoas isoladas, pessoas que não entendem ou não conseguem manejar direito, né, essas máscaras sociais. E como é que eu faço para manejar se eu não consigo? Bom, é igual eu falei no episódio anterior. A primeira coisa é treino, né? Você entender como você funciona é importante. E se tiver muito difícil, né? Se você sente uma dificuldade muito grande com isso, procure um profissional que com certeza ele vai te ajudar a entender como as coisas ali estão funcionando, como você funciona e como você se comporta diante dessas dificuldades. Eu tive a ideia de gravar esse cast quando eu tava perambulando pelas terras do Instagram, e eu acabei encontrando um stories de uma pessoa que tava reclamando de que ela tava meio perdida, né? De que ela já não sabia mais quem ela era. Isso, palavras literais dela, né? E de que ela precisava de um tempo pra respirar e pra pensar como é que ela tava fazendo com a vida dela, enfim. E eu reparando nas coisas que ela tava falando e juntando, né, com outros relatos de colegas, enfim, pessoas conhecidas, eu entendi que seria importante falar um pouco sobre isso, porque claramente é um processo de amadurecimento, né, da tua inteligência emocional e do manejo das tuas máscaras sociais, né? Porque parece que durante esse manejo, durante essa imposição nossa, né, dentro de todos esses contextos que foi dito anteriormente, a gente realmente tende a ficar um pouco perdido, a gente realmente tende a achar que, meu, será que eu tô errado em fazer isso? Será que eu preciso me forçar a fazer uma coisa que eu não sou? Né? E aí surge a pergunta, será que existe então uma máscara social perfeita, aquela que serve para todos os contextos, todas as contextualizações, para todos os lugares? Será que existe uma máscara ideal, né? Será que existe uma máscara, vamos dizer assim, original, então? Ou será que o tempo inteiro a gente vai ter que ficar buscando essa adaptação ao meio para ter necessariamente essa sensação de pertencimento, né? Essa é uma dúvida, claramente, de pessoas ou de indivíduos que estão passando por essa dificuldade, que é parte do processo de maturação da inteligência emocional e da própria personalidade. Para cada ser humano isso acontece numa fase. Eu acho que não existe um padrão a ser estabelecido, porque cada pessoa tem seu tempo. Mas se você está nesse momento, né, de dificuldade, de tentar entender, realmente, eu acho que parar parar para respirar uma boa saída, mas tenta parar com qualidade, sabe? Não, porque às vezes quando as pessoas falam em parar, elas normalmente se isolam socialmente, né? Eu acho que não é isso. Parar é assim, parar e pensar, e ver, e reavaliar, e saber aonde você tá, em que lugar você tá pisando e como você tá pisando. Isso é essencial, né, para que você não vá pro buraco, né? Para que você não fique ainda mais confusa e não entre num looping, né, quase que eterno, né, de raciocínios, e acaba denegrindo a sua própria autoestima, né? O que é horrível, né? Autoestima é o que guia as nossas condutas sociais, né? Então, se a nossa autoestima estiver em dia, dificilmente a gente tem, entre aspas, problemas, né? Eu digo problemas emocionais, claro. E de novo, se tiver muito difícil, se isso está apertando o seu calo, recomendo sempre que você procure um profissional, porque não existe respostas padrões ou fixas, né, para qualquer tipo de comportamento, porque cada pessoa é uma pessoa diferente e cada pessoa sofre por questões diferentes dentro dos seus contextos que são diferentes. Então, se tiver muito difícil, procure um profissional sempre. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se você tiver alguma ideia, se você quiser conversar sobre isso ou quiser que eu aprofunde um lugar desse papo, a gente conversa no Instagram e quem sabe eu grave aí um outro episódio parecido com esse. Certo? É isso aí. Ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio.